Tony? Tony Sacaninha? Ei, moço, cheguei. Cheguei chegando, hein? É estouro do pipoco, negão. Solta o solo. Isso é Tony. Tony Sacaninha. Tony Sacaninha. Ó, negão, o WhatsApp chegou brocando, hein? É estouro. Vem, Tony. Oi, é vai eu. Solta o solo, vai. Tony Sacaninha. Tony Sacaninha. Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, oi, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha, Tony Sacaninha. Pipoco. É que a gente bota pra estourar. E negão da WhatsApp fazendo participação comigo. Tony. Oi. Tony Sacaninha. Vou tocar aquela música do negão do WhatsApp. É só aquela música que tu fez, pô. Eu quero saber se vai aguentar. Negão do WhatsApp. Eu quero saber se vai aguentar. O negão do WhatsApp. Eu quero saber se vai aguentar. Negão do WhatsApp. Aí se tu cansa, ué. O negão do WhatsApp, saber se vai aguentar. O negão do WhatsApp, eu quero saber se vai aguentar. O negão do WhatsApp, eu quero saber se vai aguentar. Negão, novinha, aguenta o negão, agora você vai ver, viu? Aguenta o negão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Do negão do WhatsApp. Toma, toma, toma, toma, toma. Isso é Tony, sacaninha. Toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Do negão do WhatsApp. Toma, toma, toma, toma, toma. Isso é Tony Sacaninha. Olha, aqui é estouro do pipoco. Mandou um abraço nosso amigo RF CDs. É sucesso, menino. E Jonas CD. Portal do Arrocha. Eu quero saber se vai aguentar. Negão do WhatsApp, eu quero saber se vai aguentar. O negão do WhatsApp, eu quero saber se vai aguentar. Negão do WhatsApp, eu quero saber. Canta de novo, canta de novo. Negão do WhatsApp, eu quero saber se vai aguentar. Negão do WhatsApp, eu quero saber de... Se prepara, se para, negão. Eu quero saber se vai aguentar. Negão do WhatsApp, é bem ele. É pra logo, menino. Toma, toma, toma. Oi, eu toma, não. Toma, tô fora. Toma. Toma, novinha. Sacaninha. Negando o WhatsApp. Toma, toma. Opa, toma, cai fora. Toma, toma. Moço, toma, se não. Toma. Negando o WhatsApp. Toma, toma, toma. Deixa eu cantar também, moço. Toma, toma, toma, toma. O negando o WhatsApp. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, cante, cante logo, vai, cante. Toma, toma, toma, toma, toma. Pipoca. Toma, menina. Toma o negão do WhatsApp. Toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Isso é Tony, Tony Sacaninha. É pra estourar e pocar as placas dos paredões. Ei, corta a música que tá ficando muito grande a música. Tomou do negão do WhatsApp. É pipoco, menino.